Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Edelson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Direção geral de Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Terça-feira, 10 de fevereiro de 2015. Destaques de hoje. Governador do Rio Grande do Norte quer incentivar o desenvolvimento industrial no estado. Beirando ao caos, paralisação vai atingir toda a classe dos caminhoneiros. PT completa 35 anos em meio a polêmicas e perde força no Congresso Nacional. Juiz Sérgio Moro manda soltar sócios da Arxo, presos na Lava Jato. Bancos fecham na segunda e terça-feira de carnaval. Vamos agora com a previsão do tempo pela Climatempo. Região Sudeste. As instabilidades perdem força sobre o Sudeste. O sol brilha forte e não chove no centro-norte do Espírito Santo e no nordeste de Minas Gerais. Sol e calor nas demais áreas, com previsão de chuvas rápidas e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Região Norte, o sol aparece entre muitas nuvens e ocorrem pancadas de chuva a qualquer hora do dia no centro-oeste do Pará, no centro-norte de Rondônia e no Amazonas. Nas demais áreas, as nuvens aumentam ao longo do dia e provocam chuva a partir da tarde. Região Nordeste, sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora no norte do Maranhão. Sol forte e chuva passageira na faixa leste entre a Bahia e o Rio Grande do Norte. Sol e pancadas de chuva à tarde no centro-sul do Maranhão e no norte do Piauí. Tempo firme nas demais áreas. Região Sul, uma frente fria se aproxima da região, mas o sol ainda brilha forte em todas as áreas. Com o tempo abafado, as nuvens ficam carregadas e há previsão de pancadas isoladas de chuva entre o final da tarde e o início da noite. Região Centro-Oeste, instabilidades formadas pelo tempo quente e úmido espalham muitas nuvens. O sol aparece pouco e chove a qualquer hora do dia no norte de Mato Grosso. Sol forte e pancadas de chuva à tarde nas demais áreas. Você está ouvindo o Jornal Brasil Notícias. Dentro de instantes, estaremos de volta com os destaques nacionais. Continue ligado e até já. Está de volta com absoluto sucesso o óleo de avestruz que o mundo inteiro está admirando. Agora com novo nome, óleo de avestruz Sopremo. O alimento natural que vai ajudar você a ter muito mais saúde. Os ômegas 3, 6, 7 e 9 encontrados neste produto podem melhorar demais a sua vida. Intestino preso, colesterol alto, triglicerídeos elevados, feridas, hemorroidas, queimaduras, psoríase, dores pelo corpo, derrame, cicatriza feridas em diabéticos e muitos outros benefícios. Óleo de avestruz Sopremo, o alimento rico em ômegas que ajuda a recuperar sua saúde. Adquira os nossos produtos acessando nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através do nosso representante em sua cidade. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. A defesa de José Genuíno enviou ao Supremo Tribunal Federal pedido de extinção da pena do ex-deputado que foi condenado na ação penal 470, o processo do Mensalão. O requerimento tem como base o decreto presidencial que concedeu o indulto natalino de 2014 e a comutação da pena, isso é, a dispensa de cumprimento de parte da punição. O decreto assinado pela presidente Dilma Rousseff estabeleceu como feito em anos anteriores que o indulto poderia ser concedido quando a pessoa tiver sido condenada à pena preventiva de liberdade, estiver cumprindo-a em regime aberto e não ter penas remanescentes superiores a 8 anos, entre outras situações. Sentenciado a 4 anos e 8 meses de prisão, Genuíno cumpriu 1 ano, 1 mês e 10 dias, quando da assinatura do decreto em 25 de dezembro, data em que também teve 34 dias de pena descontados. Por isso, a defesa do ex-deputado alega que ele cumpre tanto as exigências temporais quanto comportamentais necessárias à obtenção do benefício. O pedido será analisado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, relator do processo do Mensalão no STF. No requerimento apresentado, a defesa solicitou que o Ministério Público seja ouvido. A assessoria de comunicação do tribunal confirmou que o ministro Barroso deverá ouvir o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, antes de apresentar um posicionamento. Governador do Rio Grande do Norte quer incentivar o desenvolvimento industrial no estado. Chamamos o repórter Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente. O governador Robson Faria visitou no início da tarde de ontem, dia 9, o presidente da Federação das Indústrias do RN, Fierne Amaro Salles. Na pauta da reunião, temas como a implantação do programa Mais RN, elaborado pela Federação, que consiste num plano de metas para a indústria no estado e que necessita da sintonia e apoio do governo do Rio Grande do Norte. Aqui não existe uma política industrial desenvolvida. O Rio Grande do Norte é um dos poucos estados do Brasil que ainda não tem essa política. Estamos acompanhando de perto o trabalho do governador Robson Faria e dispostos a conversar com ele, inclusive convidá-lo para uma reunião com os diretores, disse Salles. O governador, por sua vez, afirmou ao presidente da Fierne as intenções do seu governo, alegando que o Rio Grande do Norte terá um papel empreendedor, facilitando a criação de novos investimentos. O desenvolvimento industrial fomenta a cadeia produtiva, gera mais empregos e, com isso, aumenta a arrecadação. Queremos fortalecer as empresas que já existem e atrair novas, disse Robson Faria. Salles também conversou com o governador a respeito de algumas propostas de mudanças do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Norte, criado por lei que estimula o desenvolvimento industrial potiguar através do financiamento do ICMS. Ele disse: sabemos que uma lei tem de ser modificada no Poder Legislativo, mas apresentamos nossas sugestões para o governador, primeiro no intuito de contar com sua sensibilidade, afirmou Salles. Na reunião, outros temas também foram abordados, como Macroplan, Progás e o que cada braço da federação pode colaborar em termos de espectas com o Rio Grande do Norte. Temos 7 escolas em todo o estado. O SES é muito importante na área da saúde e segurança do trabalho, dentre outros serviços que oferecemos, pontuou Amaro Salles. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. O juiz federal Sérgio Moro responsável pelo processo decorrentes da investigação da Operação Lava Jato, da Polícia Federal, mandou soltar os três sócios da empresa Arxo Industrial, presos na nona fase da operação deflagrada na semana passada. Com a decisão, devem ser soltos ainda nesta terça-feira Gilson João Pereira e João Gualberto Pereira, sócios da Arxo, e Sérgio Ambrósio Marçaneiro, diretor financeiro. Eles estão presos na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Ao deferir a soltura, Moro entendeu que não há mais a necessidade da prisão temporária após o cumprimento das buscas e apreensões que resultaram em 3,1 milhões e 500 relógios de luxo. De acordo com o Ministério Público Federal, os acusados pagavam propina para obter contratos com a BR Distribuidora. Os pagamentos ocorreriam em contratos com a BR Aviation, empresa da Petrobras especializada no abastecimento de aeronaves. A Arxo vende tanques de combustíveis e caminhões-tanque. Beirando ao caos, paralisação vai atingir toda a classe dos caminhoneiros. Chamamos de Rondônia nosso colega Edilson Peroni, da Rádio Lobo do Cerrado. A paralisação dos motoristas já ganhou mais adeptos neste final de semana e promete atingir toda a classe a partir desta segunda-feira, dia 9, em Vilhena. O movimento segue por quase todo o país e em Vilhena não é diferente. O setor de transportes de grãos e a classe dos boiadeiros fortalecem a greve nas duas entradas do município. De acordo com os estradeiros, a paralisação nos transportes deve prosseguir e a intenção é parar todo o setor a partir desta segunda. Quem não aderir ao movimento e continuar o transporte terão as cargas tanto de boi quanto de grãos despejadas à beira da pista. O movimento, que já ganhou vários estados brasileiros, não tem previsão de término até que um acordo seja fechado com a classe e o governo com relação ao aumento do frete ou à baixa do combustível. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni, para o Jornal Brasil Notícias. E agora, o comentário direto de Brasília com José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, sou estranho ao país o anúncio de que o governo pretende arrecadar mais de 10 bilhões de reais com o aumento da fiscalização sobre benefícios dos trabalhadores. Mais estranho ainda que parte desta arrecadação virá da implantação da fiscalização eletrônica nas empresas e do combate ao trabalho informal. São medidas que podem ser salutares para a economia, mas alguma coisa está errada. Prometem fiscalizar mais empresas, então o aumento da arrecadação não virá pela eficiência da fiscalização, e sim pelo aumento das empresas fiscalizadas. Nos parece equivocada a decisão. Quanto ao combate do trabalho informal, qual o incentivo para que isto diminua? Diminuir a burocracia? Reduzir os encargos para o empregador vai aumentar o oferecimento de qualificação a quem está na informalidade? Nada é esclarecido devidamente. E vem mais uma medida com vistas a diminuir os gastos do governo com os trabalhadores, ou pelo menos adiá-los. O abono salarial, o PIS, por exemplo, que hoje é pago em 4 parcelas anuais, será aumentado para 12 parcelas. Com todo respeito aos arquitetos destas decisões, mas ninguém de sã consciência poderá deduzir que não represente retirar direito dos trabalhadores, e muito menos retirar a impressão de traição da mente da classe trabalhadora. Com o que, posso considerar tais medidas semelhantes com aquelas praticadas pelo governo, como não aumentar o preço dos combustíveis, impor desconto nas tarifas de energia elétrica na base de sacrifício das empresas que não puderam investir e que hoje, além da estagnação econômica, com a crescente alta de juros, o aumento nos preços, de forma generalizada, porque geradas pelo efeito cascata, ainda temos apagões e ameaças de crise no setor. De maneiras que, meus caros ouvintes e leitores, desde idos tempos se sabe que não há almoço grátis, pois alguém sempre paga a conta. No caso, é antiga a percepção de que os trabalhadores, os operários, a população mais carente é a que sempre acaba pagando pelos malabarismos de economistas e alquimistas da administração pública. E do conluio de políticos despreocupados com tudo isso e de muitos que só se preocupam em obter alguma boquinha de onde possam ter salário, renda, sem esforço, sem trabalhar. Sem contar que muitos foram colocados em cargos para desenvolverem esquemas de roubo, corrupção. O caso evidente é o da Petrobras, onde pelo volume roubado, se isto não tivesse acontecido, certamente que haveria melhoria dos recursos para a saúde, educação, segurança e, evidentemente, os trabalhadores, aposentados, pensionistas e pequenos empresários não seriam punidos com a retirada de direitos duramente conquistados, inclusive. De Brasília, José Wojtchomas. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Dorce Foi. Com ele, a dor vai embora. Dorce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Dorce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando Jornal Brasil Notícias. Dentro de instantes, estaremos de volta. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Mais de 100 mexicanos se apresentaram às autoridades depois de terem sido encontrados 60 cadáveres em um crematório abandonado de Acapulco, pois temem que entre eles possam estar seus familiares, informou um promotor nesta segunda-feira. Até o momento, levamos 107 pessoas que se apresentaram voluntariamente, disse a emissora MVS, Rádio Miguel Angel, promoção do estado de Guerreiro, em cuja jurisdição se encontra Acapulco. A promotoria suspeita que esses cadáveres encontrados no crematório, fechado há meses, são resultado de uma fraude cometida pelos responsáveis pelo estabelecimento. Os clientes do Cremações do Pacífico pensavam que os restos de seus familiares seriam cremados, mas em vez disso, É provável que eles tenham recebido outro tipo de cinza misturada com areia, afirmou Godinez. De acordo com o promotor, os cadáveres encontrados na noite de quinta-feira estavam perfeitamente embalsamados e conservam material para análise genética, apesar do alto nível de descomposição. Entretanto, as pessoas que buscaram a promotoria não colheram amostras de DNA, porque a investigação está na fase dos depoimentos, explicou. mil cavalos marinhos desidratados, um animal protegido pela Convenção de Washington sobre as espécies ameaçadas de extinção, foram apreendidos no aeroporto parisiense de Roissy, anunciou nesta segunda-feira a direção da alfândega. Os animais, transportados desidratados, foram descobertos em uma remessa comercial proveniente de Madagascar e com destino a Hong Kong, informou a AFP, a direção de alfândega. Seu valor é estimado em 200 mil euros. Dias antes, em 15 de janeiro, os serviços de alfândega encarregados do controle de viajantes, os serviços de alfândega interamericana, encontraram 112 cavalos marinhos mortos nas malas de um casal procedentes de Xangai, informou a direção da alfândega. Segundo suas declarações, os animais seriam usados no preparo de caldos para bebês. Os animais foram apreendidos e as pessoas envolvidas receberam elevadas multas. Um grupo armado islamita nigeriano, Boko Haram, matou 12 dos 20 reféns sequestrados no domingo em um ônibus no norte de Camarões, informaram nesta segunda-feira fontes confidentes à AFP. O Boko Haram sequestrou 20 pessoas no domingo e mataram 12 delas, contou por telefone o encarregado de uma ONG local, Mei Ali. A minha mulher estava entre as pessoas sequestradas. Ela e 4 mulheres foram libertadas pouco depois do sequestro. Eles mataram 12 homens, confirmou um morador da região que pediu para ter sua identidade preservada. Soubemos que 3 outras mulheres que os islamitas levaram para a Nigéria também foram postas em liberdade em seguida, o que eleva o número de pessoas libertadas a 8, acrescentou. Segundo uma fonte de segurança na região, os passageiros estavam a bordo de um ônibus quando os terroristas armados do Boko Haram o interceptaram. O ônibus vinha de Koza e se dirigia a Mora, duas cidades do extremo norte, situadas perto da fronteira com a Nigéria, revelou a fonte de segurança, acrescentando que o grupo islamita sequestra habitualmente cidadãos simples nesta região, que são libertados após a negociação do resgate com as famílias ou assassinados. A Procuradoria-Geral Mexicana se defendeu nesta segunda-feira de novas críticas sobre sua conclusão de que os 43 estudantes desaparecidos em setembro passado em Iguala foram massacrados, lançadas por um grupo de peritos independentes argentinos que vê erros na investigação. Na noite de sábado, especialistas da equipe argentina de antropologia forense expressaram que carecem de evidência científica para confirmar, como diz a versão oficial, que os 43 jovens foram assassinados e incinerados por narcotraficantes em um lixão isolado do município de Cuculé, vizinho a Iguala, e que seus restos carbonizados foram jogados em um rio próximo. A procuradoria vincula ao governo, reagiu nesta segunda-feira, taxando de pouco sustentados os questionamentos da EAFF, que colabora no caso a pedido das famílias de vítimas deste crime que chocou o México e a comunidade internacional. Não é aceitável que, diante do acúmulo de evidências, perícias, confissões, declarações e inspeções ministeriais, se pretenda semear a dúvida de que neste local foram executadas e incineradas cerca de 40 pessoas, afirmou em um comunicado. O Alabama se tornou o 37º estado americano a permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, depois que a Suprema Corte recusou uma apelação para impedir a prática. O estado do sul do país tinha pedido à máxima instância judicial do país que impedisse estas uniões até se pronunciar sobre os casamentos entre pessoas do mesmo sexo em nível nacional dentro de alguns meses. Mas a Suprema Corte recusou-se a dar ouvidos ao estado e os juízes de temas familiares começaram a emitir licenças de casamento e celebrar uniões. Em uma breve decisão distribuída à imprensa, 7 dos 9 juízes rejeitaram a última apelação do Alabama, autorizando de fato que pessoas do mesmo sexo se casem. Jornal Brasil Notícias. Faremos um breve intervalo e dentro de instantes estaremos de volta. Está de volta com absoluto sucesso o óleo de avestruz que o mundo inteiro está admirando. Agora com novo nome, óleo de avestruz Sopremo. O alimento natural que vai ajudar você a ter muito mais saúde. Os ômegas 3, 6, 7 e 9 encontrados neste produto podem melhorar demais a sua vida. Intestino preso, colesterol alto, triglicerídeos elevados, feridas, hemorroidas, queimaduras, psoríase, dores pelo corpo, derrame, cicatriza feridas em diabéticos e muitos outros benefícios. Óleo de avestruz Sopremo, o alimento rico em ômegas que ajuda a recuperar sua saúde. Adquira os nossos produtos acessando nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através do nosso representante em sua cidade. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. No 13º ano no poder, o PT vive a crise da meia-idade. Com 35 anos recém-completados e uma divisão cada vez mais explícita entre o criador, Luiz Inácio Lula da Silva, e a criatura Dilma Rousseff. Apesar dos cochichos repetidos na festa petista da última sexta-feira, o distanciamento entre a presidente e o antecessor é cada vez maior. Afundado em denúncias de corrupção da Petrobras, o PT equilibra-se entre a necessidade de defender o projeto de país que representa e a angústia de ver-se preterido nas decisões tomadas pela mandatária do Executivo. Estamos com 38 dias de segundo mandato e não conseguimos produzir um fato positivo, lamentou um senador. Caminhamos para um fim de governo melancólico, completou, como se faltassem 12 meses para o término do mandato de Dilma. Na verdade, 47. A presidente está cada vez mais isolada, não confia em ninguém, não reparte informações, completou outro parlamentar. Nunca imaginei dizer isso. Que saudades de 2014, disse um auxiliar próximo à petista, remetendo à mais dura campanha presidencial da recente história da democracia brasileira. Presidentes da Câmara e do Senado defendem novas regras para apreciação de vetos. Direto da Rádio Câmara, Emanuele Brasil. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, anunciou que o primeiro item da pauta do Congresso Nacional, na terça-feira, depois do Carnaval, será um projeto de resolução que vai propor novas regras para apreciação de vetos. Cunha se reuniu com o presidente do Senado, Renan Calheiros, para estreitar o diálogo entre as duas casas e construir uma agenda legislativa em comum. Hoje, os vetos seguem as regras dos regimentos internos de cada casa e também do regimento comum. Mas os presidentes acreditam que novas regras sobre os vetos podem apressar o processo legislativo. Segundo Cunha, resta dar a palavra final sobre os parâmetros para a discussão e apreciação dos vetos. Eu pretendo, na reunião da mesa, na quarta-feira, já apresentar na mesa diretora da Câmara, que para poder votar na terça-feira, depois do Carnaval, é preciso que tanto a mesa da Câmara quanto a mesa do Senado tenham aprovado esse projeto de resolução, que será o primeiro item da sessão do Congresso. Nós vamos votar primeiro o projeto de resolução para disciplinar a votação dos vetos. Seria uma cédula eletrônica, a forma de destaque, enfim, vamos disciplinar, combinamos o regramento da disciplina de como se dará a votação. Questionado se as novas regras poderiam ensejar o engavetamento dos vetos não apreciados, Cunha discordou. Quando aprovamos uma resolução que permitiu o trancamento da pauta após 30 dias do veto ser publicado, nós consideramos que seriam os vetos que fossem publicados a partir da data daquela resolução, que foi 1º de julho de 2013. Então, a partir dali, os vetos passaram a trancar a pauta e serem votados compulsoriamente. Os vetos anteriores é que não haviam sido apreciados. A respeito do veto da presidente Dilma Rousseff ao reajuste da tabela de imposto de renda, Cunha lembrou que a MP, com a correção de 4,5%, pode ser enviada ao Legislativo em breve, tendo em vista que o Congresso já tem reunião marcada para discutir os vetos na terça-feira após o Carnaval. O presidente reiterou que uma das promessas de sua gestão é trabalhar para que seja apresentada uma proposta de emenda à Constituição sobre o orçamento impositivo de emendas de bancada. Atualmente, a PEC em discussão na Câmara abrange apenas as emendas feitas por cada deputado. A criação da Lei Maria da Penha e as medidas cautelares emitidas para o presídio de Pedrinhas, no Maranhão, são alguns exemplos dos impactos do trabalho da Comissão e da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Brasil. Os dois órgãos integram a Organização dos Estados Americanos, OEA, do qual o Brasil faz parte. A relevância do sistema interamericano e os resultados de suas ações nos países integrantes da OEA foram debatidos na tarde desta segunda-feira, durante encontro da Justiça Militar da União com a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vice-presidente da Comissão Interamericana, Felipe Gonzalez, foi um dos palestrantes. Ele citou alguns casos emblemáticos, como a violência sofrida por Maria da Penha, no Ceará, que deu origem a toda uma política pública e a uma lei que leva seu nome para o combate à violência contra a mulher. Ele ressaltou que, recentemente, os casos que chegam envolvendo o Brasil não têm sido levados à corte, já que o país tem buscado solucionar as questões no âmbito da própria comissão. Direto da Rádio Câmara, Emily Almeida tem os detalhes. O deputado Ivan Valente, do PSOL Paulista, protocolou o pedido de abertura de CPI para investigar denúncias de irregularidades cometidas pelas operadoras de planos de saúde. É a segunda tentativa do deputado de investigar essas empresas. A primeira foi feita em 2013, mas não obteve êxito porque a CPI não saiu da fila de espera. Eu acho que é público e notório os abusos constantes, as irregularidades, o não cumprimento dos contratos das operadoras de plano de saúde com os consumidores. Também as reclamações dos profissionais de saúde, médicos, fisioterapeutas e outros que são super explorados pelos planos de saúde. Ela tem um objeto muito claro, que é investigar as irregularidades e o não cumprimento dos contratos, né, e o mau atendimento que é dado àqueles que pagam por um plano de saúde. Os planos de saúde são os que mais recebem reclamações nos órgãos de defesa do consumidor. De acordo com o PROCON de São Paulo, os principais problemas são relacionados aos contratos, por falta ou negativa de cobertura e pela rescisão e reajuste dos contratos por mudanças de faixa etária. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que regula o setor, cerca de 80% dos usuários de planos de saúde são beneficiários de planos coletivos, quando o contrato é feito por meio de uma empresa ou por uma associação. Dados do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, mostraram que as operadoras vêm restringindo a oferta de planos individuais. A ANS regula tanto os planos individuais quanto os coletivos. No caso dos planos individuais ou dos coletivos com até 30 beneficiários, o percentual máximo do reajuste anual é determinado pela ANS. Já para os coletivos com mais de 30 associados, o reajuste é acordado entre a agência e a empresa. Outro ponto questionado pelo deputado Ivan Valente são as indicações para a direção da Agência Nacional de Saúde Suplementar. É um debate que nós já temos feito aí na Comissão de Defesa do Consumidor, que é a chamada porta giratória, né? Ou seja, pessoas da iniciativa privada que vão parar na Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, aqueles que trabalharam para os planos de saúde vão agora fiscalizá-los, né? E fazer normas. É a mesma coisa que colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. Em janeiro, o TCU abriu auditoria para investigar se os reajustes das seguradoras estão sendo aplicados corretamente. Tribunal de Contas da União e o Ministério Público vão analisar conjuntamente a eficiência da ANS na regulamentação dos planos coletivos. O pedido de CPI foi o segundo a ser protocolado nessa legislatura com 188 assinaturas e aguarda despacho do presidente da Câmara para que os partidos indiquem seus integrantes. Dois meses após a apresentação do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, com críticas à atuação do Superior Tribunal Militar durante os anos de ditadura militar no Brasil, a Justiça Militar da União deu início em Brasília ontem ao primeiro encontro com membros da Comissão e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. No encontro, que vai até depois de amanhã, será debatido o papel das justiças militares no sistema interamericano de direitos humanos. Para a presidenta do STM, ministra Maria Elizabeth Rocha, o encontro, ainda em meio às repercussões do relatório da CN Verdade, é pedagógico e uma oportunidade para se debater os erros cometidos durante a ditadura, mas também para lembrar grandes decisões da Corte Militar, tomadas em meio aos anos de chumbo, que fortaleceram os direitos humanos. Nesse sentido, que busquei promover esse encontro, para que ao fim se possa saber quem somos. Uma justiça que sempre se inseriu no ramo do poder judiciário, que não é uma corte marcial, que nunca funcionou como tribunal de exceção, que respeita o dever do processo legal e as garantias fundamentais do cidadão nos regimes mais duros que o Brasil já vivenciou e que também tem todos os seus recursos e decisões apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal, disse a presidenta do STM. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva.